Piracicaba, Campinas. Aqui no Estado de São Paulo fizemos na capital, São Paulo, Braga, Munhoz, Piracicaba, Campinas e Ribeirão. Fizemos no Rio de Janeiro. Uma das últimas foi feita no Centro Médico, lá com o Carlos Chagas. Foi o Jaguinho que organizou isso para nós. Agora, nós temos representantes nesse lugar. Né? Desde o início, a SBPC conseguiu ser uma instituição nacional ou inicialmente era mais de São Paulo, do cientista de São Paulo? Sempre foi mais de São Paulo, mas a ideia é ser nacional. Sempre foi mais de São Paulo? Não há nenhuma restrição. De qualquer estado pode ser só. Mas tudo no começo vai devagar, nós sabemos nisso, né? O lag phase dos ingleses, né? Vai devagar mesmo, tal. Agora tá num boom danado, tá num... A governança tem mais de 10 mil sócios pagantes, né? Sócios pagantes. Eu sou presidente de honra por dela. Maurício Rocha Silva, eu e o Matias. Simão Matias. Simão Matias. Então, ótimo. E todos os outros presidentes, olha, já morreu, faça na frente. Tá chegando a água, né? 70 e tal. Olha, estou com 83. Maurício vai com. Tá com 68. O Rui vai fazer 70. Se ainda não fez, tá para fazer. E. É um velho. Parece que é um grupo longevo, esses cientistas. E a SBPC, ela sempre teve uma linha ascendente de crescimento ou já teve época de crise? Não tem tido, acho que isso tem. Principalmente de agora vai muito bem. Por isso é que nós prestigiamos a revista. Porque a revista dá prestígio à SBPC no Brasil inteiro. E principalmente junto ao governo. Quando nós tiramos dinheiro do governo federal, precisamos da ciência cultural. Eles não. Porque aquilo está caríssimo. Se não houver ajuda do governo nessa coisa, financiamento, nós não podemos publicar aquilo. Agora, existe um escalão dentro da SBPC, quer dizer, para fazer a revista, porque o Zé Reis faz praticamente sozinho, né? Ou tem o corpo de redatores? Não, agora a coisa está simplificada. Aquela, o noticiário, ele praticamente faz quase tudo, noticiário. Agora, os trabalhos originais, nós, a revista recebe muita coisa de fora. Tá? Tem mas um... a seleção é feita por ele, basicamente? Ou tudo que chega não, não, não. É... Como que é? Eu mesmo, diversos trabalhos, pelas minhas mãos. Eu encaminho a quem eu acho mais competente do que eu para julgar. Alguns eu julgo pessoalmente. Outros eu peço a colaboração. Tem um corpo editorial fixo que seleciona esses trabalhos, que pede. Como nas outras revistas. Como nas outras revistas mesmo. Não se vai publicando assim, não. Nós já registramos alguns trabalhos e não tem uma dor de cabeça de. Não reconhece, não é? O trabalho agora... pode ser publicado. Às vezes não cabe. Poderia ser publicado numa outra revista, de um outro feitio, não na SBPC, mas de qualidade da revista. Não se coaduna com a finalidade da revista. Que não é de ciência pura, não é de ciência propriamente dita, a ciência e cultura. Tem a parte geral também. No seu caso, o senhor chegou basicamente a publicar na revista do Biológico, não é? Sim. Quase todos os meus trabalhos foram publicados nos arquivos do Instituto Biológico. Ou então no O Biológico. Nós temos duas revistas. Os arquivos e O Biológico. O Biológico nasceu logo depois, em 35. Os arquivos foram publicados em 28 ou 29. Não, não. Qual é a diferença entre um e outro? Os arquivos publicam só trabalho de pesquisa, de preferência original. Mas tem publicações como suplementos, revisões de. São monografias, né? A revista do Manguinhos também, o Manguinhos faz a mesma coisa. O Biológico era uma revista criada inicialmente, é um órgão de ligação entre os técnicos do Instituto e o fazendeiro. De maneira que são trabalhos mais simples. De divulgação. Divulgação. Mas atualmente recebe tudo. Esse trabalho de divulgação do Instituto foi uma coisa pioneira no Brasil, né? Porque, você estava perguntando antes do senhor, os técnicos iam às fazendas visitar, enfim, fazer um mercado ou esperavam que... Quando eu vim trabalhar no biológico, já existia uma revista da agricultura que era da Secretaria da Agricultura. Publicava muita coisa, mas tudo vazado, baseado em trabalhos europeus ou americanos. Era tudo de fora. Nós, no biológico, nesse campo, no nosso campo, fitopatologia e patologia animal, praticamente foi iniciado por nós. Nós fomos ver o que existe realmente no país, no Estado. E nós temos saído daqui. Uma ocasião, o Clemente Pereira, que era zoólogo, saiu de São Paulo e foi ver o que era o mal de cadeiras de Mato Grosso. Ele veio de lá com uma ideia completamente diferente da que eu tinha. Nós pensávamos que era o tripanosoma. O mal de cadeiras era uma tripanosomíase. Disse, é, também é isso, não há dúvida, tem tripanosoma. Mas não é isso que mata os animais, não. São as carências, as deficiências, a falta de nutrição, mal pago. Agora mesmo está havendo uma cheia tremenda lá no Rio Paraguai, né? Uma enchente, uma das maiores que tem desses últimos anos. Aí morrer gado que não é brincadeira. Né? Tudo é. Morre de excesso de água. Isso significa então que o próprio, quer dizer, esse grupo que formava o biológico no início, ele, por conta própria, ia pesquisar as doenças, ia... Nós íamos por conta própria. Ia divulgar, juntar... Na maioria das vezes, no meu caso, pelo menos, nós íamos a chamado. Aparecia a chamada. Uma doença desconhecida lá numa determinada região, então, não chamava. Comunicava. Quem chamava? Era o próprio fazendeiro? O próprio fazendeiro ou as autoridades locais chamavam o biológico. Então, um de nós ia lá, colher material, ver o que era, o que podia ser aqui. Em certos casos, o diagnóstico era feito na própria fazenda. Um caso muito simples, o diagnóstico ficava-se lá. Outras vezes, na maioria, autopsiava. Uma das vezes, ou duas ou três, colhia esse material e trazia-se para o laboratório. Em 1956, me lembro da data, foi a mesma que eu citei para a tuberculose. Parecia uma doença muito grave. Houve um inverno muito, muito frio, muito chuvoso em São Paulo, as pastagens estavam muito... muito batidas, e começou a morrer gado ali na Noroeste, Sorocaba e tal. E foi uma comissão do biológico estudar isso. E percorremos várias fazendas, colhemos material de várias dessas fazendas, né? Foram autopsiados diversos animais, alguns já estavam mortos quando nós chegávamos, acho que mortos de pouco, né? Deficiência alimentar. Pastos superlotados. Inverno inadequado, não é? Muito forte. Chuva, em cima disso tudo, falta de alimento, o que se pode esperar? Uma resfaca. Forte, não? Agora, isso significa também que essa coisa de chamar é que o Instituto manteve um grau de credibilidade muito alto, né? Porque... Agora é um pouquinho diferente, depois eu vou explicar. É, mas nesse tempo, quer dizer, o fazendeiro confiava que ele chamando iria alguém, enfim. Aí, ia mesmo. O biológico, houve uma época que acumulava as duas coisas. Nós tínhamos a seção chamada Ciência Veterinária, que era da Água Branca, quer dizer, o Departamento de Produção Animal, e em 1934, quando foi criada a Universidade, a Armando de Sá Ribeiro, houve uma reforma na Secretaria da Agricultura. E a seção de Ciência Veterinária da Água Branca, da Produção Animal, veio para o biológico. O chefe era o Dr. Luiz Piccolo, um veterinário italiano que esteve muitos anos aqui. E chegando. Não trouxe veterinário. Depois essa sessão ampliou-se. Né? Chegamos a ter 60 veterinários. E nessa ocasião tornou-se uma excrescência no Instituto. Ia desvirtuar completamente a finalidade do biológico, que era pesquisar. O biológico estava se transformando, nós, sem querermos e sem percebermos, estávamos transformando o biológico em instituto de ciência, embora aplicada, em instituto de aplicação. Em vez de pesquisar, nós estávamos aplicando o que os outros, o que tinha sido pesquisado antes, os outros haviam pesquisado. Isso não é o caso do biológico. O biológico não foi criado para isso, pelo governo. É para esclarecer as coisas desconhecidas. O diagnóstico de uma doença perfeitamente conhecida, então ia criar o governo uma outra reforma, criou a CAT, Coordenadoria da Ciência Técnica Integral, a sede em Campinas. Tem um número grande de veterinários, eu acho que isso está certo, tá? São veterinários são os sanitaristas, veterinários, que fazem o serviço de campo. Quando há um serviço que eles não podem diagnosticar com os recursos que possuem, ou na própria fazenda, ou num pequeno laboratório agregado à sede dessa CAT, chama-se DIRAS, essas sedes, há diversas, há 10 sedes no Estado de São Paulo. Então, manda para o Instituto. Há uma colaboração estreita entre a CAT e o biológico. Como há entre o biológico e o Instituto Agronômico. Certas coisas nós estudamos juntos. Daquela época, principalmente ainda na época do Rocha Lima, havia um grupo que resistisse a essa parte mais aplicada? Sim, havia colegas nossos que gostavam mais, faziam, mas faziam de má vontade. Né? Não tinham aquele amor, aquela coisa. Eu sempre gostei muito de aplicação. Eu gosto de ver as coisas. Para que a gente está estudando? Para que interessa saber se isso é assim ou assim? É visando alguma aplicação, não é? O meu modo de pensar é esse. Então, quando eu vi a possibilidade, por exemplo, as doenças dos bezerros, eu estudei com amor. Né? Eu ia onde fosse necessário ir para colher material. Quando eu cheguei à conclusão que a salmonela dubli era muito importante, então fizemos uma vacina específica contra a salmonela dubli. Tiramos todas as outras bactérias que constavam da vacina. Hoje é a vacina contra o paratifo dos bezerros, quer dizer, contra a salmonela dubli, uma vacina morta. E esse grupo que resistia, que fim levou? Ah, foram... Saíram de biológico? Desculpa mencionar o nome. É o Gustavo Mendes de Oliveira Castro. Está em Manguinha. Esse sim é xodó. Ele veio no começo do biológico. Eu gostava muito dele, era muito amigo dele. Mas não se deu bem. Voltou para o Manguinha. O Genésio voltou por outro motivo, não é? Não que não gostasse do biológico. Desavenças com o nosso diretor, que era o Rocha Lima, né? Não tem falta. Rocha Lima caracterizou-se realmente como líder lá dentro, né? Porque o Arthur Neiva também foi embora, meio em função de problemas. O Neiva é fundador, fundou o Belópolis, levantou. O Fernando Costa, que era o secretário nessa ocasião, encarregou o Neiva, que era o chefe da chamava-se Comissão de Estudo e Deliberação da Broca do Café. Porque em 1924 apareceu a broca. E o Neiva fazia parte da comissão. Era o Neiva, o Costa Lima, e mais o Navarro de Andrade, e mais um outro. Na perto daquela terra, parece. Diagnosticaram o Rambei, Stefano Aderes, Rambei, e a broca do café, um coleóptero pequenininho. Isso é o germe do biológico. Essa comissão que durou 4 anos foi transformada em biológico. O próprio Fernando Costa encarregou o Neiva de fazer isso. Olha, nós não temos só a broca do café, nós temos outras doenças nas plantas e também nos animais, porque o Fernando Costa era fazendeiro de animais. Ele conhecia o problema do chamado curso branco, que era o nome que ele dava à diarreia dos bezerros, né? Sabia a importância que isso tem. Precisa um instituto para estudar essas coisas. Você faz as duas coisas, né? O Neiva fez. Mas quando veio a Revolução de 30, o Getúlio, né? Com os tenentes, aquela coisa. O senhor ainda não era nascido, né? Não. Só de livro. Pois é. Mas o Neiva foi envolvido por aquilo, entrou na política. Foi interventor na Bahia, voltou, esteve um ano no biológico, na Revolução de 32, constitucionalista do Estado de São Paulo. Quando acabou a Revolução, ele foi embora. Voltou para Manguinha e lá ficou. Pouco depois ele morreu também, teve uma doença misteriosa, morreu. E o Rocha Lima foi convidado para dirigir o biológico, ser o diretor-geral do Instituto. E foi diretor-geral uns 18 ou 20 anos. Eu gostava muito dele. Um homem excepcional. Pelos trabalhos que fez, notáveis. A lesão de Rocha Lima na fé amarela é uma coisa importantíssima. Importantíssima. Depois então que inventaram o Viceroton. Está o doente, está o morto lá na necrotéria em introduz aquilo, sem que a família veja, depois tira um pedacinho do fígado e leva para o laboratório. É amarela. Quanto à gripe, ela é amarela. Quando surgiu a febre amarela silvestre, então, é transmitida pelo hemagogos, um mosquito que vive na copa das árvores. Quando se derruba a árvore na abertura das estalas de rodagem, parece o problema da febre amarela silvestre, transmitida pelo hemagogos, que primeiro só estava na copa e transmitia doença aos macaquinhos. Com a derrubada da mata, das árvores para abrir a estrada, dá para passar para o homem também. Eu estava no Rio com Rocha Lima, nós fomos no Instituto Rockefeller. É Fundação Rockefeller. Juntamente. Né? Então o doutor Soper, que era o diretor, disse: nós sabemos de um caso esquisito. Na Ilha Grande, dois presos, presídio. Né? Dois presos fugiram. Tinha uns tempos lá na depois, foram recapturados. Um deles morreu. De quem, Rocha? Até amarelo. Era até amarelo silvestre. E se instala no mato. Desprotegido. Sujeito a picada de tudo que é bicho, inclusive mosquito, né? Contraíram a febre amarela silvestre, que depois se estendeu para o Brasil inteiro. E aí que entrou a vacina Tyler contra a febre amarela. E o diagnóstico era feito pelo visceráculo. Introduz e tira um pedacinho do fígado. Como na época em que foi fundada a Universidade de São Paulo, como o pessoal do Instituto recebeu a iniciativa da Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras? Ah, eu achei magnífico. Não sei se os outros pensaram da mesma maneira, mas eu achei a ideia magnífica. Tinha uma admiração tremenda pelo Deodoro Augusto Ramos. Porque ele ficou encarregado da parte de ciências, né? E foi à Europa buscar os grandes luminares que lá existiam, que eu conheci mais tarde pessoalmente. E não se pensou em utilizar o pessoal biológico para dar aula, por exemplo? Era um despromoção para esse outro, né? Porque todo mundo trabalhava lá em tempo integral, realmente. Eu acho essa ideia de trazer gente de fora muito boa. Tem que fazer as duas coisas, né? Trazer gente de fora e mandar gente daqui para lá. Nesse intercâmbio, depois... Isso significa que o pessoal que veio de fora realmente era Ah, bom. De primeira. Escola de física, um batalha. E na sua área? Na área biológica? Na área biológica, bom, nós tivemos a sorte de termos o Zifirino, que é médico. Mas o Zifirino ingressou, fez concurso para veterinária, tirou a cadeira de parasitologia e teve uma grande influência. No começo, a influência dele foi meio danosa, foi meio prejudicial. Por quê? Porque botou lá moços muito jovens que não tinham tarimba, como professores vitalícios da escola. Eu acho que isso não foi bom. Eu teria preferido que fosse um indivíduo, mesmo que tivesse que ser de fora, que viesse da Alemanha, da França, da Itália, um lugar desse, indivíduo tarimbado, tivesse experiência da vida veterinária para lecionar aqui. Foi o que fez o Deodoro Augusto Ramos ao criar-se a Faculdade de Ciências aqui. Foi buscar gente muito boa na Itália, na França, na Alemanha. O professor Reinbold, por exemplo, o professor Bataille, uma série de outros aí que vieram na matemática. Fantapier, que apareceu depois, né? Uma ocasião conversando, eu vim do Rio para São Paulo de avião com a Bataille. Mencionei o nome do Fantapier, ele comia demais. Comia demais. Comia demais. Era demais, né? Era um crânio, era um indivíduo fantástico. Agora, em termos de formação de pesquisadores, a Faculdade de Filosofia chegou a produzir pesquisadores de nível que depois ingressaram no biológico? Sim. É. Tem, e cada vez mais, tá vendo? Cada vez mais. O pessoal formado na universidade que já estuda no sentido de não ser só professor da escola secundária, da colégio secundário. Ele quer ser mais alguma coisa, quer ser pesquisador. O atual diretor da da universidade é um veterinário até, Orlando Marques de Paiva. E eu acho que eles compreendem bem essas coisas todas. A Universidade de São Paulo está muito bonita, né? Mas o Silvino está fazendo lá em Campinas um trabalho maravilhoso. Não sei, Felino chegou a fazer parte da equipe do biológico há algum tempo. Foi? Faz pouco tempo. Ele trabalhou no biológico no começo da vida científica dele. Ele era ele e o Clemente, eram amigos inseparáveis. O Clemente faleceu, ficou só o Felino. Ambos eram discípulos do Travasso, Lauro Travasso, Passo, de Manguinhos. O Travasso esteve uns tempos aqui na Faculdade de Medicina de São Paulo. E eles foram assistentes, alunos e assistentes do Travasso aqui. Aí começaram a estudar helmintos, os vermes. E enveredaram pela zoologia. Né? O Clemente ficou no Instituto, permaneceu. O Zifirino passou pelo Instituto, esteve também. Tirou o concurso, os dois fizeram juntos o concurso da veterinária, da carteira de parasitologia. O Zifirino ficou. Durante vários anos deu curso lá. Depois foi para Ribeirão Preto. Fundou lá a Escola de Medicina de Ribeirão Preto, que é uma das melhores do Brasil, se não a melhor. Era no tempo dele. Esteve em Brasília, 2 anos, parece. Agora está em Ribeirão Preto, em Campinas. Na Unicamp, que é um colosso, Unicamp. É um belo trabalho. No ano que vem me aposento. Limite de idade. O biológico, o tipo de pesquisa que se fazia, era uma pesquisa cara, era uma pesquisa que exigia muito equipamento. Como era isso? Nos meus domínios, não era cara. Era bacteriologia clássica. Tradicional. Quem trabalhou com coisas mais sofisticadas foi o Otto Bia, né? Fazia imunologia e a bacteriologia moderna, biobacteriologia, digamos assim, bioquímica e bacteriológica. Mas o Celso Rodrigues, que era o chefe da seção de bacteriologia, eu, na seção de episotias, e alguns outros colegas, fazíamos a bacteriologia clássica, quer dizer, isolamento germe, classificação, para ver o que, que ele fazia na natureza, a doença que provocava. Foi assim que eu identifiquei o paratifo do bezerro, a salmonelose do bezerro. O senhor acha que com a saída do Rocha Lima, quer dizer, houve uma quebra dentro da... Quer dizer, com a morte do Rocha Lima, né? Porque ele deixou a direção só quando morreu. Não, ele foi aposentado a compulsório. É? Frequentou o biológico até morrer. Mas um pouco depois, né? Pouco depois. Mas enfim, houve uma quebra com a saída dele ou não? O biológico tem passado por altos e baixos, tá? Depois do Rocha Lima estiveram o Bittencourt. A Gisilau. Então, teve ele? Não. E disse, precisa ouvi-lo também, tá vendo? E agora, o Lepage, que já apareceu, de meningite, infelizmente. Teve o Paulo Nóbrega, que é o homem das aves, que trabalhou com o Resch. E agora é o Dr. Cruz, que é um agrônomo jovem, relativamente jovem. Como é que teve seus altos e baixos? Tá? Mas quem deu estrutura mesmo ao biológico, na minha opinião, foi o Rocha. Quando o senhor fala em baixos, quer dizer, sim, um baixo na própria produção científica? Bom, a senhora sabe que pesquisa é uma coisa cara. Agora, por exemplo, nós estamos passando por uma crise, não há dinheiro. Não há dinheiro. Não há dinheiro. Mesmo para essa ciência mais simples. Mais simples, não há dinheiro. O biológico está numa penúria louca. E não é só biológico, não. Os institutos aí fora estão... A faculdade, houve uma greve nos estudantes, recentemente, né? O nível do ensino caiu por falta de verbas. Sabe o que é que se passa para me ouvir? Que eu vejo a coisa, eu já estou aqui há 46 anos, né? De 28, 47, né? Eu vim para lá em abril de 28. Governo do Estado, governo da União, eles querem fazer grandes obras da projeção política. E essas grandes obras custam fortunas. Então as coisas clássicas, A primeira ideia que tiveram foi transformar os institutos de pesquisa em empresa. Eu fui contra isso. Não sei se estava certo ou errado. Depois de passado a primeira onda. É, a onda, né? Eu acho que nós perdemos isso, tá? Eu acho que perdemos por causa das verbas. Sem dinheiro não se faz ciência. Ciência é artigo de país rico. Pode estar certo nisso. Só fizeram ciência, os indivíduos podiam parar, porque os outros estavam trabalhando para ele, e começar a pensar. Ou fazer alguma coisa com a nova. Mas tem que parar, né? Se tiver que cavucar a terra para produzir o alimento que vai comer amanhã, aí não faz ciência. Nem perigo. Foi sempre assim. E em condições especiais. A gente vê isso no Nilo, na Babilônia, na Grécia, em Roma. E em todos os países é assim. Os americanos tiveram a felicidade de combinar isso tudo. Tem um país muito rico, muito grande, um povo compreensível, entende aquelas coisas, suporta aqueles impostos fabulosos que eles pagam, sabem cultivar a terra. Nós agora que estamos aprendendo, né? O Brasil não se pode tirar outra coisa, sabe? Principalmente pecuária. Eu conheço fazendeiros paulistas que foram lá para o Pará, estão abrindo grandes fazendas, sabe? Eu acredito que aquilo vá para frente. Porque os recursos hoje são outros. No tempo do... Quem foi que quis produzir borracha lá no Pará? Foi o... Ford. Foi Ford. Fez duas tentativas, as duas falharam. Por quê? Porque não tinham as armas necessárias para combater as doenças de plantas que surgiram. A seringueira plantar um pé aqui e o outro a 500 metros de distância é uma coisa. Mas planta a seringueira em pomar e veja o que é que acontece. É outra coisa, completamente diferente. Eu costumo dar a comparação. Uma galinha é uma coisa. Meia dúzia de galinhas, ainda vai. Agora põe 6 mil galinhas no galinheiro e vê o que é que acontece. Começa que não podem ficar 6 mil juntos. Tem que dividir aquilo. Uma aviária é outra coisa, completamente diferente. Tem que haver um empate inicial de capital para formar o aviário em condições higiênicas adequadas, boa alimentação, há tratados imensos cuidando da alimentação de aves. É a coisa que melhor se sabe hoje. Talvez conheça melhor a alimentação de aves do que a do homem mesmo. Porque não dando um alimento adequado, a galinha não põe ovo. Ou põe ovo mole. Ou então não cresce direito. Uma série de coisas, é importantíssima. Agora, essa falta de dinheiro, enfim, que houve nesse momento do biológico, foram sempre. O biológico sempre dependeu de verbas do Estado. Nós pertencemos à Secretaria da Agricultura, né? Que é uma das secretarias do Estado de São Paulo. Guardam sempre ligações com o Ministério, principalmente da Agricultura, com as outras secretarias e com os outros institutos. Nós procuramos ter ligações, mas isso depende muito do indivíduo que estivesse vendo a sessão. Se for um indivíduo casmurro, fechado, tá? não sai nada dali. Agora, se for um indivíduo aberto, que goste de colaboração dos outros e dê colaboração dele e seja competente, a coisa é diferente. Pelos artigos do Zé Reis, ele enfim, descreve uma mesma divisão de trabalho na época do Neiva. Quer dizer, o Neiva trataria da política do Instituto, isso é verdade. E o outro da parte científica. Quer dizer, isso é verdade. E depois surgiu alguém que se ocupasse dessa parte política, quer dizer... O Reis tem a rara felicidade ou capacidade, ele reuniu numa pessoa só essas coisas todas. Ele foi pesquisador. Ele montou a sessão de água muito bem montada. Ele cuidou da parte política do Instituto Biológico. Ele fez regulamentos do Instituto. Ele entende tudo, praticamente. Eu acho o Reino um indivíduo excepcional. Eu não compreendo como é que ele consegue fazer tanto tempo, tanta coisa em tão pouco tempo. Ele foi um administrador do Instituto por trás dos diretores? Foi. Porque ele não tinha esse o cargo. Rocha Lima exigia a presença dele. E todos nós gostávamos muito dele, eu me dou muito com ele até hoje. Correto. que ele é um indivíduo de extraordinário valor. Uma coisa que eu queria saber, no biológico, a influência de fontes externas de financiamento. Primeiro, o senhor citou a Rockefeller. A Rockefeller teve alguma influência no biológico? Não. Muito pouco. Muito pouco. E internamente, órgãos como o BNDE? Ah, isso nós estamos ligados a eles todos. Agora. De uns anos para cá. Pelo seguinte, no começo, quando eu entrei no Instituto, ganhar uma bolsa de estudo lá fora, a Rockefeller, a Fundação Rockefeller, só dava ao pessoal da medicina. Depois é que o pessoal... Por que isso? Era política deles. Né? A Rockefeller era assim. Deram até o prédio da Faculdade de Medicina de São Paulo, no Araçá, aquele prédio grande, foi feito com metade da verba, foi a Fundação Rockefeller que deu. E financiava também, criou a ideia do full time, tempo integral. Isso foi através da Rockefeller. E os outros institutos acompanharam. Eu fui beneficiado por isso. No começo eu não tinha. Quando nós íamos falar ao Neil sobre isso, vocês são muito jovens, vocês ganham muito bem e tal. Para a época nós ganhamos realmente bem, né? Relativamente bem. Sem tempo integral. Sem tempo integral. E naquele tempo integral, 20% do que se ganhava. Foi o primeiro tempo integral que eu tive. Depois passou 50%. Quando, né, nessa chegou época... a ser de 170%. Chegou a ser 70%? 170%. 170%. Depois foi o... um deputado aí, muito conhecido, deputado federal, aqui por São Paulo. Criou o 170 e vingou. Foi avante. Depois o governo botou em 100%. Eu também moro aí. O senhor, nesse tempo que não era tempo integral, o senhor tinha outro emprego? Não. Não, nunca tive. Nunca teve? Nunca tive. Mesmo sem ser tempo integral. Eu trabalhava com genésio. Chegávamos 7h30, 8 horas, no máximo. Eu morava ao lado do Instituto. O Instituto era num prédio alugado, na Roma, aqui, Instituto. Trabalhando lá 10 anos, de 28 a 38. Em 38 é que mudamos aqui para Vila Mariana. Trabalhava. O genésio chegava logo depois, ou às vezes chegava antes até. Saímos ao meio-dia para almoçar, voltávamos, uma hora e meia, não, pertinho. Depois saímos à noite. Trabalhamos sem ganhar tempo integral, trabalhamos em regime de tempo integral. Ciência séria tem que ser feita nessa barra. E esses órgãos como o BNDE, quando é que começou a entrar com financiamentos? Nós temos muito contato com o CNPq. E cada vez eu acho que é mais íntimo a sua parte. Eles complementam. Isso provocou alguma modificação no tipo de trabalho que você fazia? Não. A modificação é no sentido de que o trabalho exige diversos relatórios, né? O indivíduo que toma o compromisso de fazer um determinado trabalho com a ajuda do CNPq, então tem que fazer de tempos em tempos um relatório. Prestar conta do que fez, né? E deixou de fazer. Justificar. Mas é a maneira de completar o ordenado, o salário. O senhor nunca teve, então, relação com o ensino? Não. Eu já dei aulas, mas esporadicamente. A única vez em que eu dei seguido foi na Escola Paulista, quando o professor Lezer, que hoje é secretário da Saúde, ele afastou-se da medicina há uns tempos, e eu dei aulas de estatística, 6 meses. Foi a única vez. Fora disso, eu dou esporadicamente. Sem dizer o tal. Mas, no, quer dizer, no laboratório... Não, não. Isso é outra fita. É. No laboratório, o senhor acha que se estabelece, quer dizer, uma relação assim de... discípulo, quer dizer, com as pessoas que começam a trabalhar? O senhor se... Enfim, dentro não, de não, não, do seu não, não, temos muito... Nós temos estagiários que frequentam o nosso laboratório. Lá no biológico? Lá no biológico. A última moça que esteve estagiando comigo foi em matéria de estatística. Nós lemos até o livro do Pimentel. Eu aproveitei, eu que não havia lido, apenas consultava. Então vamos ler o livro do Pimentel. E achei que foi uma boa ideia. Porque lemos de cabo a rabo de estatística. Isso era uma coisa rotineira com biológico, quer dizer, de não é, não é propriamente. Nós recebemos, sem ser rotina, nós recebemos quantos estagiários nos procuraram. Basta que ele se dirija ao diretor do instituto, que encaminha dizendo o que quer. O diretor encaminha um pedido à sessão. A sessão estabelece o horário, né? Se tem vaga, se não tem, se vai trabalhar os trabalhos. Esses estagiários vêm normalmente da faculdade de medicina ou veterinária? Vêm de vários lugares. Vem de fora também, de outros estados. O senhor tem sentido diferença entre os alunos que vêm da área de medicina e os alunos que vêm da área de filosofia, ciências e letras? Há diferença no tipo de não. De Eu formação? Vou explicar. Uma ocasião, conversando com o Domingos Valente, que é da Faculdade de Ciências, da USP, me disse, olha, Pinha, você está enganando. Você vê, ele chama de cabeludo. O senhor não é dele, desculpe. Mas ter passado aqui pelo meu laboratório, moços cabeludos formidáveis, que fazem coisas do ar da velha, dão a vida por isso aqui e ficam se divertindo com aqueles aparelhinhos fazendo experiências. Aí é muito animado. Por isso é que o Rocha Lima dizia, uma ocasião, não foi bem o Rocha Lima, foi Lauro Travassos, foi sim, Lauro Travassos, pai, na reunião de Belo Horizonte. Houve à noite uma mesa redonda, digamos assim, em que foi feita a seguinte pergunta, como é que se escolhem pesquisadores? Cada um deu a opinião. E a única que eu acho que foi correta foi a do Lauro Travassos. Cientista forma-se experimentando, cidadão. Falando então, toma isso aqui. Você vai pesquisar isso assim. E entrega na mão dele. E dá. Você é teoria do Chagas também. Se ele souber fazer, faz. Se não souber, ele vai procurar os livros. Se os livros não resolverem o problema, ele vai a quem deu o problema. É opinião. Eu tenho. Isso passou no laboratório do Rocha e Silva. Apareceu lá um estagiário, é um professor aí da parte de energia atômica. Fausto Lima é o nome dele, químico. Então ele nos contou a seguinte história. Quando ele foi aos Estados Unidos, ganhou uma bolsa, olha, eu estou fraco em termodinâmica. Preciso fazer um curso de termodinâmica nos Estados Unidos. Inscreveu-se, fez o curso. O professor não dava aula, só marcava a porta. Vocês agora vão estudar tal capítulo do livro dele, que o professor tinha escrito. Bom, no dia da aula, bom, agora vamos dar problemas em torno desse assunto. E resolvia com os alunos os problemas. Fausto Lima disse que nunca aprendeu tão depressa e tão bem termodinâmica do que assim. Não teve uma aula teórica. Caiu o conceito, a ideia de aula teórica, a necessidade de aula teórica. Porque o que eles fazem lá, é a conclusão que se tira, né? Se o professor tem sempre um livro-texto, se o livro não satisfaz, ele escreve, no fim de um certo tempo, um outro livro, que publica. Por isso é que eles publicam tanto. Tem tantos livros publicados. É aquele livro que você segue no curso. E o aluno lê. Não adianta o professor vomitar tudo aquilo que o aluno, de novo, leia tal capítulo, que nós vamos discutir o assunto desse capítulo. É a melhor maneira de se aprender alguma coisa. Dá o Chaguinhas, o Carlos Chagas Filho tem essa ideia? Essa ideia da formação do cientista, ele insiste muito nisso, que ele diz que esse é o resultado do concurso, que é impossível, porque ninguém pode trabalhar num laboratório 24 horas por dia sem ter um certo grau de empatia, inclusive, com o seu companheiro. Então, você tem um período probatório em que o candidato vai ver se gosta do ambiente, enfim, os pesquisadores mais antigos vão dizer também se gostam do candidato. E que você, nesse período, você vai testar, quer dizer, a capacidade científica do... É um teste, exatamente. Né? Que é inútil você querer burocratizar. E o Lauro Travassos respondeu assim. A gente não escolhe. O indivíduo é submetido, resolvendo um problema, a uma série de testes. É uma série deles. Tem que resolver várias coisas, estudar várias coisas. E conforme a solução que ele der aquilo, ele demonstra ele mesmo se é apto ou não. Se tem capaz, se gosta daquilo ou se não gosta. Ciência é uma questão de gosto. Ó. Que ideias geniais são muito raras. A gente tem que fazer a rotina, tem que aprender a fazer boa rotina, na minha opinião, né? Pode ser que seja errada. Tem que aprender a fazer um salão de coisas e repetindo muitas vezes, então consegue, no meio daquilo tudo, descobrir uma coisa nova. A formação de um cientista do seu feitio, ela seria diferente da formação de um cientista de cunho mais teórico? Talvez fosse. Porque o que eu fiz no biológico é muito prático. É ciência aplicada. E aqui no Brasil se formam esses dois tipos ou isso é mais ou menos... Eu tenho a impressão que é uma questão de... é um indivíduo. O indivíduo pode fazer um curso teórico belíssimo e no fim ser um cientista prático. O que ele gosta de fazer, de aplicar o que aprendeu. Ao passo que um outro gosta mais de pesquisar. Quando o resultado não está de acordo com as teorias conhecidas, eu já li isso em algum lugar, aí que o assunto está, torna-se interessante. Está em desacordo. A lei de Planck surgiu assim, não é? Não dava, não cabia bem nas anteriores. Da radiação do coronel. O intercâmbio do biológico com o estrangeiro, como é que se dava? Nunca foi muito intenso, não. O que houve, nós já tivemos através de um convênio que foi feito com a FAO, um acordo com a FAO. A FAO deu uma parte do dinheiro, nós recebemos gente de fora. O chefe desse acordo era um inglês, mas veio gente de vários lugares. Inclusive da Iugoslávia, americanos. Da área de quê? Vários lugares. Uhum. E esse o Dr. Black, esse era muito bom, mas já faleceu na casa. Faleceu de câncer. Faleceu o ano passado. É uma excelente pessoa. Na parte química, veio uma senhora americana. Montou um laboratório, ajudou a montar um laboratório. Nós temos uma fazenda em Campinas, chama-se Mato Dentro. Lá existem 5 ou 6 laboratórios muito interessantes. Eles é formulação de inseticidas. Uhum. Os inseticidas agora estão na moda. Né? E parece que foi um dos trabalhos importantes do biológico, foi essa... Houve muito trabalho. Sim. Saber se ele... Quais os inseticidas eficientes nesta ou naquela praga vegetal? Parece que houve até abuso. Né? Há uma reação atualmente contra isso. No momento, houve um vazamento de petróleo lá no Mar do Norte. E eles estão abarbados com esse problema. Começaram a usar detergente, mas a quantidade, o tamanho de detergente, vai provocar um desequilíbrio ecológico, muito ecológico. Agora, a FAPESP, o biológico teve... Ah, tem também. Tem. Nós temos bolsistas na FAPESP, auxiliados pela FAPESP. Tem. São os dois grandes suportes do biológico, a FAPESP e o CNPq. A FAPESP em São Paulo, o CNPq Federal. Há diferenças no tratamento decorrente do contato com o FAPESP e do CNPq? Ou funciona da mesma maneira? Não, porque eu, para lhe contar a verdade, eu não recorri num dos dois. Porque isso já veio numa época em que eu não estava muito interessado. Isso é bom para novos, indivíduos novos, principalmente. que ganham pouco, relativamente pouco, precisam ter os seus salários melhorados, então tem que recorrer ou à FAPEP ou ao CNPq. Então, imaginam lá um projeto, apresentam, é aceito, principalmente se tiver cunho prático. Os projetos de cunho prático têm maior probabilidade de serem aceitos. E a FAPEP financia dentro de uma certa base. Uhum. Agora nós estamos engajados numa. E eu vou participar em parte nesse projeto. Não eu propriamente. Eu sou um dos executores do projeto aqui em São Paulo. É a minha seção a qual eu estou ligado, a seção de bioestatística. O doutor Domingos aqui, Domingos de Azevedo Oliveira, que está realmente, fez o planejamento, uma experiência em gado lá no Pará. Da Amazônia. Interessante. Estudar os microelementos, os elementos menores, os oligoelementos, o basalto, cobre, essas coisas, o sol. Uhum. E é tudo novo, né? Derrubar a mata, depois plantar capim, botar garro em cima, precisa saber o que, é que está faltando ali, né? Uhum. E por enquanto é absolutamente desconhecido. É. Né?